Índia Delta Eco. Solo controlado no pátio 5, Guardião 02. Gente, Guardião 02, solo controlado ao 58. Is dial after brief, first turn to the right, walk 5106, tower 118.6. Is it good enough now? Letter, vamos passear Fox Yerk. Dial departure after you fly Leda, Lima Echo Delta Alpha. After Leda you fly Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo. Roger that. The departure after Leda, after Bridge. La Pasea Fox Yankee, red, read back, correct? Report ready to push. We'll report back to Cardap, Sierra Fox Yankee. Hello, La Pasea Fox Yankee. Contact tower frequency 118.62 startup. 118.6 to startup, Sierra Fox Yankee. Sabatango Mike, Bravo Uniforme, plano, correção. Plano de voo modificado aos 5.9, desça para 1.500 pés na proa de rotatória. Para 1.500 pés na proa da rotatória, Mike, Bravo Uniforme. Controle 19.35, torre 19.6, responde 5.053. Sete autorizado, Ilhéus 160, decola uma tática com a direita, do Leo de Ilhéus, 1935 ao controle, 1862 e a torre, 5053 no transponder, está com 07 a bordo do pátio da Baité, para o estacionamento. Canal 6326, após o TAP, desça para 2000 pés, QNH1013, autorizado final IS, reporte estabilizado. Após o TAP, descer para 2000 pés, reportar estabilizado no IS. 6326. Tá, sabe mais. Platão, que o Quebec Serra siga. Forme, reporte visual com campo. Bravo, Mike, Bravo, Uniforme, Sami Torre 1 no 8 decimal meio. 118.6, Mike, Bravo, Uniforme. Sente Mike Bravo Uniforme, continue a aproximação no 7, reposte 2 milhas fora. Para 2 milhas, sinal da 7, Mike Bravo Uniforme. Divide voo 050, TAM 3154. 050, Lamari 3154. Kilo Quebec Serra, ajuste no 012 agora, reporte ingresso no 7. Libera a descida por Tango Zulu, não está muito alto. Papatango Gillette Tango Zulu, desça para 4.000 pés, QNH1012. Correção, para 3.000 pés. 3.012. Trip 5487, solo 02, direito no 219. Boa taxa. 219, obrigado. Real, papapapapa, que ali o Mike está no pátio da Baité, acionado, 7 a bordo, 4:30 de autonomia, atendendo Salvador, pronto, táxi. Aeropátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5487. Alfa Romeo 203 Ocean, para o táxi 106 a bordo, 3:50 de autonomia, alterna com fim. 2613, autorizado táxi via parte 1, taxiway India, no ponto de espera, pista 10, chama em torre 11, Isla Simão 6, trânsito de altímetro 10, 12. Autorizado pátio Índia, 186 Torre, 1092, 162, 13. Quebec Serra tem livre decolagem imediata 17, vento no 10 graus, 12 nós. Localizador ILS, Oceanair 632. Oceanair 6326. Complete sinal, chame torre 198, decimal 6. 1186, Oceanair 6326. Papatango Zulu, correção. Papatango Juliette, Tango Zulu, desce para 2000 pés, QNH 1012. Autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportado no norte, Tango Zulu. Vento 110 graus, 12 nós. Salvador, Oceanair 6326. Oceanair 6326, boa tarde, continue a aproximação, aguarde eixo livre. 6326. Kilo Quebec Serra, decolado ao 04, controle 1 no 935, bom voo. 1935, graças, Serra. Controle Salvador, Papatango, Kilo Quebec Serra. Prossiga, Papatão, Kilo Quebec Serra. Decolação 97, senhora, solicita 2.500 pés na proa de Morro de São Paulo. Papatão, Kilo Quebec Serra, mantém 1.000 pés em condições visuais no corredor Axé. Reporte no farol da Barra. Sim, Serra. 10 graus, 12 nós. Oceanair 6326. Mike Bravo Uniforme, seu Paulo 05, direita, parte 5, frequência livre estacional, boa tarde. Boa tarde, Mike Bravo Uniforme. Alfa Charlie Mike, observa a aeronave ingressando no pátio, após prossegue o ponto de espera, reporte para ingresso no 7. É, seu Alfa, para demais. É, estamos no Luiz Cabrizado. Estabilizado, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, chame torre 18, decimal 6. 18,6, obrigado. Todo para Tango Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Estabilizado no lote, extensão 1-0. Sim, Juliette, Tango Zulu, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas 1-0. Reporte final de 5 milhas do Tango Zulu. Ô, torre, bom, boa tarde. O Oxanei 6213, está pronto, 9-0. Visual com a aeronave nacional. Gente, Oxanei 6213, após a passagem do tráfego da companhia, ali mantém 1-0. Oxanei 6213. Ele mantém após o pouso. O Fokker 6213. Liga Papá Romeo Mike Echo Victor, Flyhead Mari Position, Descent Flight Level 050. Head Mari Position, Descent Flight Level 050. Head Mari Position, descend to flight level 050. 9, boa tarde. San 3154, após o TAP, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 2. Ok, após o TAP, 2000 pés, 10 no 2. O Iacrito está ciente de Mari, descida 050. A sua transmissão eu confirmo e fica intermitente. Para o Tango Juliette, Tango Zulu, 5 milhas para o pouso. Juliette, Tango Zulu, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Juliette, Tango Zulu. Leandro, contador autorizado Recife, nível de voo 350 via Upper Whisky 58, pista 110, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 119 decimal 35, transponder 5034. Oceania 6142, aprovou 350 para Recife, Frisco 58, 10 esquerda da porta, Pucu, Aracaju, 1935, o controle aciona 5034. Oceania 6142, cotejamento correto, reforçando para o pushback. A Maria, obrigado. Salve Salvador, Mike Alfa Índia. 3534. Alfa Índia, estacionado no gate número 11. Solicito autorização de reboque até o pátio 3, posição 9 do pátio 3. Na 6203, contato a dona decolagem, subou 360, saída da El. Saída da El, sobe para o 360, 62, Salvador. Papá Romeo Mike, Eco Vitor, Salvador. Fly heading via fire. The VFR condition, fly heading Caixa Pregos, QNH 1012, report to descent. Ok, so I don't think the left is up on my car, is it stop Itapuã? Negative, negative, fly heading Itapuã, fly heading Caixa Pregos, Itaparica. Well, I got the position, but I think he's heading direct to Itapuã right now, it's possible. Is not possible, fly heading Itaparica. Ok, right now flying Itaparica, descend to 050. Descend to 0035, 3500 feet. Descend to 0035 or 3500 feet. Heading Itaparica, Papa Romeo Mike, aqui. Para a Barra. Cedip, Sarau de Coordenação, pelo Quebec Certo. Controle de Ok, ainda não sou. Ah, ok, a visual agora. É, prossiga via litoral e chame o controle, 11935. Via litoral 6935, 02. Alfa Charlie Mike, informa o tráfego que decolou do pátio à direita, helicóptero, não interfira com o mesmo, tem livre decolagem no 7, o vento no 20 graus e no 4 nós. Papapá, Alfa Charlie Mike, iniciando. Juliette Tango Zulu, chame o solo em 1219, seu solo é 1-1. 3, Guardião 02, mantenha 500 pés. 500 pés, 02. Guardião 02, informe visual com local de pouso. Porta na visual com local de pouso, 02. Controle Salvador, o Índia November Alpha solicita a descida para retorno. November Alpha, desça, via corredor forte, reporte Interlagos. Paciente, desce via corredor forte e reportará ingressando Interlagos, Índia November Alpha. Para o nível de voo 200, pista 10, curva direita, saída água após água direto Montes Claros, controle 119 decimal 35, 345 no 38. noite 07, sua identificação, desça 040, chegada bom. 140, chegada bom. 07 pra gol. Pra subida, Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor. Positivo, Arbor. E após vitória da conquista. Papapá, Alfa Charlie Mike, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 160, saída da Elfa. 160 da Elfa Charlie Mike. 5 agora de compra. 5241, CTG. São 3805, 132 a bordo, 4D de autonomia, alterna Galeão. Autorizado táxi via parte 1, no taxiway Indian, ponto de espera pista 10, chame torre, 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 012. 1012, parte 1, Indian, 186 no ponto de espera, muito obrigado, seu excelente dia. Oh, boa tarde, tá 3-1-C4, passando em dia serra, baixar travado. Boa tarde, Sun 3154, tem livre pouso 10, vento 100 graus, 121. Livre pouso 10, tá 3-1-C4. 5-2, tá tomando cotejamento correto, reforçando pelo pushback. Reporta Lemos. Azul 4065, pronto para cotejamento? Pronto, com a pé, 465. Azul 4065, autorizado Campinas, nível de voo 360, pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119-35, transponder 5071. Azul, pela voz de pouso, Antina, o Guardião 02. Guardião 02, livre frequência, bom pouso. Responder 5701. Azul 4065, transponder 5071, via Upper Zulu 16. Bem, transponder 5071, via Upper Zulu 16, 4065. Azul 4065, reporte pronto pelo pushback. Bem, 4065. Alfa Índia, autorizado reboque do pátio 11 a pátio 3. Mike, Alfa Índia copiou, autorizado reboque do gate 11 a posição 9 do pátio 3. Solos 17, direito no 219, boa tarde. Boa tarde, direita 219. 3154. Papai, o meu Mike é com o Vitor, do You Intend 10 Your Flight. Antes da Juliette. Prezado, táxi Alfa, antes da Juliette, está 3154. 4790, formação papá. Pantanal 4710, acionando identificação, desça para nível de voo 050, chegada a Mari. Está chegando em pré-cortado, sua transmissão entendeu chegada a Mari, porém não entendeu o nível, Pantanal 4710. Nível de voo 050, Pantanal 4710. 050. É, para informação, senhora, na informação aqui está constando que a pista em uso é a 107. Pista em uso é a 10, Pantanal 4710. Estou ciente, só estou informando a senhora que o ATIS está informando que o procedimento é ILS X-Ray da pista 10, mas a pista em uso é 107, para vocês corrigirem, muito grato. É, obrigado. 142. Posição 5. 0, chame Recife, 125 decimal 1, secundária 1-3325. Bruno 649, mantém escuta. É, mantém, Bruno 649. Juliette, serviço radar terminado, 58 milhas, sudoeste, Salvador. Chame controle Ilhéus, 120 decimal 1. Cruzado táxi via Juliette, parte 1 no portão 10. Táxi via Juliette para o parte 10, C3154. Controle Salvador, o Papa Romeu, Índia November Alpha ingressou em Interlagos, proa da rotatória. Índia November Alpha, reporte rotatória. Reporta rotatória, Índia November Alpha. Salvador, control, Mike, acredito. Papa Romeu, Mike, é com Vitor. Did you intend to change your flight plan? Ok. Do centro instruiu o Pantanal 4710 high speed na descida, libera a restrição de velocidade em TAP. Tá pronto, vou no 649. Bom, no 649, autorizado Ilhéus, nível de voo 240 via Golf 677. Pista 10, curva direita, saída Tael, Leda, pós Leda, Ilhéus. Controle 119, decimal 35. Transponder 51116. Pode vir confirmar o controle? Subnível 340, perfil da El. Daniel, você não é presidente da El, tá 3205? Negativo. Negativo, mantendo subida então, tá 3205. Papa Romeo Mike Acovito, change your flex plan at 1820, climb 3000 feet, fly head, Itat position, Mike Acovito. Ok, fly head, Itat position, Mike Acovito. 3000 feet, climb 3000 feet. 3000 feet, heading Itat position. Voo no 807, desça para 2000 pés, informe localizador, ajustou o time, torno 02. Voo no 807. Livre Salvador Táxi, 6142. Salvo Salvador, azul 4065, portão 8 para o pushback acionamento. 2000, vai reportar estabilizador 07. 065, observe a aeronave na passagem da TAM, após autorizar o pushback. Após passagem da aeronave, autorizado o pushback acionamento azul 4065. Vitor Tango Alfa, Vitor Edson, para copiar. Passando 170 para 150, sente da Papá. 4032, aciona a minha identificação, autorizado de chegada a mar, desce inicialmente para o nível 060, estou o time, estou na 012, vigilante. Sendo para 060 na Mari, 1012, azul 4032. Controle Salvador, OTAN 3192, cruza 165 para 160, informação, papá. 3192, essa é a identificação. Alfa Charlie Mike, passa nível 130, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Alfa Charlie Mike. Confirme para o Alfa Charlie Mike, foi interconfrontado. Passa nível 130, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Azul 4065, autorizado para o Tibete, reposto para o táxi. Entrar para o Tibete também, Azul 4065. Lembra Alfa, chame Torres 186, bom pouso, Índio November Alfa. Chama Torres 186, grato, Índio November Alfa. Alfa Charlie Mike, recebeu o controle? 192, desce inicialmente para o nível 070, chegada a Mari, ajustou o time, estou no 012, vigilância radar. 070, Mari no 012, TAN 3192. 3192, confirme como recebe o controle? Final de 3 milhas, zona 7. Reporta final 3 milhas, zona 7, Índia, November Alpha. Vitor Juliette, ciente do acionamento, chame para o táxi. Acionou para o táxi, Cristiano 6142, nós temos 119, 119 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, alternativa é Salvador. Cristiano 6142, autorizado, táxi via, táxi índio, ponto espera, pistão 10, chame torre, 118, decimal 6, exigiotímetro 0012. 112, Índia, 186, ponto espera, boa tarde. 86, obrigado. Está prosseguindo a descida, Pantanal 4790. Desça para 2000 pés, estou time, estou no 02, forma localizador, Pantanal 4790. 2000, libera 50 em TAP? Positivo. Grato. Forma localizador, Pantanal 4790. 5, autorizado táxi via, passe 1, taxiway Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, diâmetro 1012. Sente, autorizado táxi, bateu 1 no Índia, quando pronto, ponto espera, torre 1 no decimal 6, altímetro 012, 4065. Os pássaros e reporte reinterceptando a final, Índia November Alpha. Paciente, iniciando 360 pela direita, Índia November Alpha, reporta final 17. Torre, gol 1807, boa tarde. Boa tarde, gol no 807. Tem livre pouso no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Informa o trapo à esquerda, realizando espera no setor norte, Charlie 150, não vai interferir com sua aproximação. Gente, gol no 807. Tem livre pouso? Afirmo, livre pouso. Vento no 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Sim, obrigado. Gol no 807, livre pouso, 1 no 0. Então, 3805, controle. 3805. Eu estou nessa para evitar tráfego, curva agora à esquerda, proa 140. 140, curva à esquerda, proa 140, então 3805. Está mais sentido para que a gente possa manter a altura? O TAN 3805 recebeu o controle? Matilho, já argumentou que tem sentido de poder manter a rota. Quem não entendi a mensagem, sua curva irá agora à esquerda para o 140 até o cruzamento com o tráfego, ok? Para o 140, já está cruzando a 160. Eu havia solicitado manter o nível de forma a não ter para o 140. Paciente, vai iniciar a redução de velocidade, se encaixando com o número 2, Índia November Alpha. Número 05, tráfego da frente está mantendo o nível 160. Assim que o senhor cruzar o nível 170,